verso notte stessa. Sareto 2224, solo 16, livre à direita, chama solo 21, décima 1. Lembrando, solo 121, furo, passaremos 2224. Esquerda 045. Poderia confirmar? 045 está à nossa direita. Agora sim, à sua direita 045, repórter estabilizado direto. Direita 045, descendo para 2000, ajuste 109 e reportará estabilizado de ILS 62 depois. Circo 972, decolagem autorizada. Já estou 950 graus, 09. Autorizado, iniciando 190, tipo 972 aqui. Metro Xenai 6278. Metro Xenai 6278. Ok, eu chamando centro. O Xenai 6278. 6278, chame agora o centro Recife 125-45, secundário 26-85. 2545-2085-6278. Noite, o Rio 5972, decolou da EL. Boa, Rio 5972, 340, voa Leda. 340, Leda, 5972. E como eu vou? Visando 52, completa final, chama a torre 118-95. 295, boa noite. Boa noite. Boa noite, mantenha chegada, DIP 4900, desce até o 50-050. Salvador, uma boa noite, na 3152, final, e aliás, é da 10. 3152, continua a aproximação, reporta baixa travada. Baixa travada, livre pouso, 290, vento 150 graus, 09 mais. Chama agora o centro Recife, 2685, alterna 12545, né, 224. 2685, secundário 2545, poxa, 6234, boa noite. Boa noite. Agora sim, baixada travada, vai cruzar o Ilha Serra, tá? 3152. Só 3152, fogo autorizado. 190, vento 150 graus, 09 mais. Repouso 10, 3152. Curso localizador estabilizado, Oxa 6258. Completa final, 6258, chama a torre 118-95. Torre 1895, Oxa 6258, grato, boa noite. Uma boa noite. Trip 4900. Eu estou para final, esquerda para 055, 10 para 2, meu pé autorizado, LS 1019. Torre Salvador, boa noite, Oxa 6258, na sua final. Xené 6258, continue a aproximação, guarda a autorização de pouso. Ciente, continuando a aproximação, Oxa 5-2, fala 2-4, liga direito, chama a sala 2-1, decimal 1, né? 2-1, decimal 1, não, tá, 3-1-2. Xené 6258, cheque o trem, livre pouso, piscinal 0, vento 150 graus, 09 mais. Livre pouso na 10, tá baixado, checado, Oxa 6258. Chama agora o centro Recife, 251, no alterno 3395, Rio 5972. 972, vai cruzar 1970 para 340. Boa noite, Rio 5972, identifique, suba 340, foi bridge. Identificou 340, por onde bridge 5972. Guará 15, chame 1198. É 2 para 250 nós, desce para 3 mil pés, 1019, via chegada Mari. Irmante, fez contato com a operação em Salvador? Contato com a operação em Salvador? Excelente. Livre direito, falando 211, Oxa 6258, graças, boa noite. Backup 128, decimal 8. 07, uma torre 118-95. 18, cheque, obrigado. Boa noite, já. Torre Salvador, 4107, baixar travado, 4 milhas, visual. Do 4107, livre pouso, sinal 0, vento 150 graus, 07 norte. Autorizado o pouso, 4107. Acione identificação 370, vigilância. Do 4107, saúde 31, vem pra direita, estimação 211. 211, boa noite. Do 2, mantenha o 370, lá. Do 35, 4900. TPI 4900, completa a final, chama a torre 118-95. 18-95. Agora no 5, 2 mil pés, se aponta estabilizado, final ILS. Boa noite. TPI 4900, continua a aproximação, é a porta embaixo travada. Parei embaixo travado, 4900. Trip 4900, solas 3000, livre à direita, chama solo 211. Direita, solo 1211. Dona 542, acione a identificação, mantenha o 370. Informe condições se pode subir ao 39. Gente, aguarde só um instante, ok? O senhor ainda está na área de Brasília. É, quando adentrar a área de Recife, será autorizado 390. E temos um outro tráfego de Charo 37, com o mesmo estimado em trova. Quadro 2, autorizado 390. Autorizado descida ao nível 150, chegada MAC. Localizador, H10, Guará, Esperamos, final, chama a torre 118.95. Chama a torre 118.95. Controle de Salvador, para aí, 6608, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3508, 3 6908, na via chegada à maré, 1019, reporte estabilizado. Salvador, boa noite, Guarau, tem estabilizado no localizador da BES. Guarau 95, cheque tem livre pouso, piscina 0, vento no 70 graus. 1 no livre pouso na 10, vem baixar travado, Guarau. Da Gol, mantenha a ponte perto. No 70 ali mantém. Do 5009. Do 5009, contact safe frequency 125.45, backup 126.85, Azul 5009. Fala 45, livra direita, táxi via Alfa, na Delta, chama novamente para o cruzamento da pista. Decolagem autorizada, vento 180 graus, 109. Salvador, passar depois, está pronto, espera. Passarido 2228, observe ao lado do tráfego da Gol, após a linha mantém. Zero. Chame o controle de Salvador em 1198. Autorizado a nível 150, azul 4062. Bom, número 70, sobe 370, sai da PUCA, vigilância. Quem te paga voz? Paga? Não, sai da PUCA. O 4 chame 125, decimal 45, alterna 26, decimal 8. O Z4 tá pronto. Autorizado, vento no 0 graus, 109. Guaralo 5, mantém a posição na delta, guardando autorização para ingressar na pista, que só está o par de autoridade. Autorizado a ingressar na pista e prosseguir o táxi até o par de autoridades. Meia 954, acione identificação, mantenha o nível de voo 350, azul 6954. 79822. A 352, acione identificação, mantenha 392. Tá 6569, Recife. 22228. 2228, sobe nível 80. Sai da árvore, vigilância. 80, sai da árvore, vigilância, 2228. Negativo, 124, 124, 25 e 126, decimal 55, 126, decimal 55. Vocês não vão direto para o Cuca? Não, não, nós avimos após a decolagem. Mas se você mantiver a sua vida, indique que tivesse solicitado o Zipar. Autorizado o Vajão. Number. Precisa 0 para Maceió, poderia confirmar a previsão de serviço? Chama só, aluno 2-1, décima 1. Acertou, não conseguiu, vai te chamar novamente. Azul 4244, chame Recife 08062, aciona a identificação, mantenha o 350. 08062, informe o Max seu. Fox Trot, Mike Bravo, Juliette, decimal 81. 08062. Afirmativo, pode trocar para 1260 ou 128, decimal 8. Oito zero meia dois, confirma 81, o Mac Fox, Mike Bravo, Juliette. Torre Salvador, boa noite, Bono 098, aproximado, telefone espera da 10, pronto. Bono 098, quer colar de imediato? Ah, não sei o que esperar, um minuto. Gente, o 9098, só mantém o ponto de espera, o repórter está pronto. Vai manter o ponto de espera, vamos, 098. Boa noite. Boa noite. Azul, LF, avistando Azul 6908. Azul, chama a torre 118-95. 18-95, uma boa noite. Boa noite. Identificação, mantém o nível de voo 350. QS, avistando 110. Azul 6908, continue a aproximação, repórter embaixo travado. Vai informar. Azul 4062, mantenha a chegada, desce até o 050. Mantenha a chegada, desce o 050, Azul 4062. Passou o externo, trem baixo, travada, avistando o Azul 6908. 6908. Tem livre pouso, pistão 0, vento no 70 graus, 099. Livre pouso, pistão 0, Azul 6908. Chame o controle em Porto Seguro em 120, decimal 9. 3170, aciona a identificação, mantenha o nível 350, vou direto para a BOG e aguarde imagem. O repórter pronto. Tá pronto, pode estar. Aí mantém, o 908. Mantém, 908. Solo 57, libra direito, chama solo 291. 291, direito, decolagem autorizada, vento 970 graus, 089. Autorizado a decolagem, bom, 090. Oi, Salvador, boa noite, bom, 868. Ponto certo, estamos retornando. Gol 868, observe a rolagem do tráfego da companhia frente, após ali mantém. Após a rolagem da aeronave da companhia frente, vai lá e mantém o gol 868. Espantando a estabilidade de LF, 197. Decolado 0300, estou agora controle 199, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Bom, no 098. 4, aciona identificação, mantenha o nível 370. Lona Fuca, 1400 pés agora. Boa noite, 1098, sobe 370, vigilância. Para 37, vou no 098. 4062, 2000 pés autorizado LF, ajuste do altímetro 1019. 2019, autorizado LF, azul 4062. Gol no 172. No 172, completa final, chama a torre 118.95. 118.95, até já. É. Gol no 868, decolagem autorizada, vento no 70 graus, 089. Isso é decolagem da 10, gol no 868. Salvador, muito boa noite, voo no 172. Voo no 172, continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda pista livre, voo no 172. E o 5972, Recife. E o 5972, chame Brasília, 124, decimal 25, alterne 126, decimal 55. 126, decimal 55, para o Rio, 5972. 199, decimal 8. Chama Control 198, boa noite, bom trabalho, gol no 868. Gol 1972, cheque o trem livre pouso, pistão 90, vento 970 graus, 079. Livre pouso, gol 972. Na sessão 230, gol 2228, chamou o centro Recife agora, 1288, até no 260. Então, Salvador, gol no 868, pode voltar para presidente Aracaju. 2228, governo controle. No 2228, controle. Na sua escuta, prossiga, 2228. Chama o centro Recife agora, 1288, até no 260. 1288, 260, passarinho 2228, obrigado. 1868, saída Puca, sobe 230, vigilância. Na sessão 230, dá pra gente poder voar a Caju, gol 1868? Negativo, mantém a saída. Gente, mantém a saída, gol 1868. 8 ações de identificação, sube e mantenha o nível 180, confirme sua estimada de pouso. 4, chama solo 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, decimal 9? 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, boa, até já. Instruções. B2228, voe direto conquista. Uno 542 Recife. 42, chame Recife em 126.7, alterne 124.55. Uno 972 Recife. 972, chame o controle Salvador em 1198. Está interceptando o localizador azul 4062. 4062 completa final, chama a torre 118.95. 2954 a torre completa, azul 4062, boa noite. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1972, que está em informação Bravo. Noite 972, mantenha a chegada, desce até o 050. Mantenha a chegada, 0050. 0 sua identificação. Gol 10198, chama agora Recife, 26.85, alterna 12545, gol 1098. 2685, alterna 12545, boa noite, gol 1098. Ave 7200, na via chegada a Bonfim, desce para 4000 pés, 2019. Confirmar novamente o vento pro azul 4062. 160 graus, 07 nós. Gente, azul 4062. Solo 10, livre à direita, chama Solo 21-1. Livre à direita, chama Solo 21, não, azul 4062. Vive? 4. 33, decimal 25. 8668, chama agora o centro Recife, ano 26.85, alterna 1245, 9008. Chama o centro Recife, 2685, alterna 2545, gol 1908. Azul 4100, acione a identificação, mantém o nível de voo 350. Tá. Correção, gol na 724, Recife. Esse 24, chame 125, decimal 45, alterna 26, decimal 85. Três, cinco, um, dois, Recife. 3512, chame na frequência. 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 3152, muito bom dia, 3152, pronto. 3152, autoridade ANI decolar, piso 90, vento no 60 graus, 069. Livre, ANI decolar, 3152. 3392, aciona a identificação, mantém o nível 350, confirma o MAC. Confirma o número MAC. 22.010, autorizado a NS MID, MID é MAC, 019. A 3152, decolado 15, chame agora o controle 19.8. 19.8, graças, bom dia. Gol 1352, prossiga. Autorizado a presente, Salvador. Controle Salvador, bom dia, tá 3152, saída PUCA, cruza 2000 pés. E a saída PUCA, vigilância 52. Saída PUCA, 3152. 3152, modifico o transponder para 5056, 5056. 5056, 3152. Controle autoriza 3152 do Aracaju. Negativo, mantenha a saída 3152. Saída.